Cash Res Zero, com o apoio R6 Living, o Otis Coach. Vamos a mais uma edição do Cash Res Zero, este olhar sobre a política, a economia e as pessoas. E hoje vamos falar do desporto, e ao falar do desporto, estamos também a falar de economia, estamos também a falar de pessoas. Já todos ouvimos falar de... E se eu, há 5 anos, dissesse que o Tondela estaria a disputar a Primeira Liga do Futebol Nacional, que o Tondela, ao chegar à Primeira Liga do Futebol Nacional, nem sequer desceria de escalão, que o Tondela, ao disputar a Primeira Liga do Futebol Nacional, iria ao Estádio da Luz ganhar ao Benfica e afastar os encarnados da rota do título, certamente muitos dos que agora me ouvem iriam dizer que a loucura teria tomado conta de mim, da cabeça aos pés. E por que falo eu hoje de Tondela? Porque Tondela é uma realidade económica, política e geográfica e social muito semelhante a Oliveira do Hospital. E este domingo, o Futebol Clube Oliveira do Hospital disputa um jogo de futebol que lhe pode permitir o regresso às competições nacionais da modalidade rainha do desporto nacional. O Futebol Clube Oliveira do Hospital, em décadas de história, não tem muitas subidas e, naturalmente, também não tem muitas descidas. Porquê? Porque tem passado uma grande parte da sua vida nos escalões regionais. Oliveira do Hospital, pela sua dimensão política, pela sua dimensão económica, pela sua dimensão social e pela sua expressão geográfica, não pode, não deve, disputar campeonatos regionais de uma modalidade como o futebol. O futebol, hoje, é muito mais do que um desporto. É uma alavanca da economia, é uma alavanca social, é uma alavanca da geografia. É muito importante que o Futebol Clube Oliveira do Hospital, domingo, ganhe. É muito importante que o Futebol Clube Oliveira do Hospital, domingo, seja campeão. É muito importante que o Futebol Clube Oliveira do Hospital, domingo, suba de divisão, saia dos regionais e regresse aos nacionais. E não é só importante do ponto de vista desportivo. É muito, mas muito mais do que isso. Bom fim de semana e que o Futebol Clube Oliveira do Hospital seja campeão. Cash Res Zero, com o apoio R6 Living, o Otis Coach. Saiba mais em r6living.pt.